35220, desça para nível de voo 050. B2255, chame torre 1 no 8-1095. 5220, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 060, limite ao localizador. Azul 4060, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Azul 4060, foi direto, dona. Tomador Oxenea 6255, bom dia, vai passar Simbra, está baixado e travado. Reporte visual 6255. Já está visual. Cliente, uma centena, 89, ajuste no 019, pouso autorizado. Autorizado o pouso, 6255. Tipo 5220, confirma a sua velocidade. Momento no tempo 2190. 105220, reduz a velocidade 1190 nós. Reduzindo 190. Chame torre 1 no 8-95. Chama torre 1 no 8-95, pois é. Continue aguardando pista livre. Desça para 3000 pés. Azul 4207, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 251-3325, Azul 4207, obrigado, boa tarde. 655 aos 38, direito 219. Direito 219, 62. Uno 20 de Simbra. Tiene mais com 20 de Simbra, 520. Três repórter de Zalco, campo. Gente, vamos dar 3, reporte visual. Portará 03. Chané 6255, bom dia, táxi TV Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Puxa 62, 55, observa os tráfegos evoluindo no pátio principal após o ingresso de Juliette para o portão 02. Ok, após o 37 da Gol para o 02, de Juliette 62. Tanzulu, na escuta, para conta. Juliette Tanzulu, autorizado ao plano Yankee inicialmente no 080 para Ilhéus, após ingresso no terminal Ilhéus. Cancela, prossegue visual 085. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida coral. O transponder é o 0271 e o controle 120.8. Cotejo. Pouso autorizado, 110, 120 graus, 79, ajuste no 019. 110, ajuste no 0. Gente, mantenha com espera até 3198. Nesta proa, intercepto o curso localizador, reporte estabilizado. A reportagem estabilizada, 2-2-0. O gol no 777 está autorizado o acionamento, chame para o táxi. No 91, após o Embraer 110 na curta, ali mantém. Inicia o táxi, porém esteja atento à aeronave da Gol que está puxando no portão 5, ok? Sua decolagem será após o Gol, porque sua subida conflita com a dele, ok? 5, ele vai ficar com a cauda aí para a entrada do pote 3, ok? Então esteja atento. 03 ao 44, esquerda, na minha escuta até o corte, rumba 03. Essa aeronave à frente no ponto 0 da 10, seguro 260. 3191, autorizado a colagem, 20 graus, 10 nós. 260, ciente, mantém um ponto de espera. Estimativo, a princípio da aula e da bridge, qual é o horário do seu plano, por gentileza? 2260, marca a descida. Deve chegar ainda, deve demorar ainda uns 15 minutos para chegar pra gente, mas a princípio a subida da aula e da bridge, ok? Estabilizado 3.5220. Trip 5220, com flag final, chame torre 1189. 295, grato. Controle 208. Matango, prossiga. 91 no contato radar, seda da El, sub mantendo nível de voo 380. Da El, 380, pode aprovar da El? Autorizado da El, TAM 3191. Bom e bom dia, voo na 777. Charlie Alfa Tango, prossiga. Entra o segundo, Charlie Alfa Tango. Gente, acionamento a critério, o Charlie Alfa Tango. Qual horário do seu plano? Gente. Lembra, 5220, baixado e travado. Lá, pista livre, 5220, reporte visual. Será visual no momento. 4060, solo aos 47, direito 219. 219, tá bom. Solo Salvador, azul 4060, que entrou para a frente. Azul 4060, tá nível táxi via Alfa e Juliette para o portão 01, atento às aeronaves evoluindo aqui no pátio principal. Alfa Juliette, portão 01, para ficar dentro. 260 após o pouso do ATR na curta, ali mantém. Após pouso do ATR, a linha mantém, não, no 01260. Fatango, qual o destino? Papatango, Vita Serra Hotel, time 2, 1895. Escuta um minuto. Tempo 220, no solo. No solo, 219. 219. O 5220, boa tarde, prossiga na Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai ingressar na antes da Juliette, sim. Oh, perdão, o 5220, recebi aqui agora, o estacionamento é no pátio 3, ingresse via Kilo no pátio 3 para a posição 03. Então tá ok, via Kilo, vamos ingressar no pátio 3 para a posição 03, 220. E vê o repórter da curta da 17. Quando fizer isso, nossa inspeção seria pousar na 1-0, né? Gente, agiliza então. Tô com a pancada de chuva, tá restringindo aqui a visibilidade. Tá, pessoal, vai agilizar aqui o vídeo. 260, autorizado a decolagem, uma centena, 129. Tá livre decolagem na 10, mano, 260. Olha, Matango, confirma o destino é Candeias? Gente, qual o POB? Matango autorizado, então. De Serra Novembro, Serra Novembro, Candeias, 500 pés, vai acionar 0143. Correto, aguarde instruções de decolagem. Bom dia, voo na 777. 777, bom dia, mantém quanto espera? Atento. Vitor, Charles Hotel, cheque o trem. Passagem travada, seu Vitor Charles Hotel. Pouso autorizado, pista no 00902029. Repouso no 0, Vitor Charles Hotel. Bruno 260, decolada 52, controle 120, decimal 8. Controle 208, Bruno 260, um bom dia. Oi Salvador, boa tarde. Voo 260, decolado 2500, passando por carro. Gol 1260, contato Hanan, saída Pucassuba e mantém nível de voo 390. 390, sem restrições, entendeu? Gol 1260. Jara Fatango, ajuste no 019, vento Salvador 070, 14 nós, não há tráfego na área, reporte fora do solo. Confirme quem está pronto a iniciar. Lima Tango é primeiro ou vai ser o Charlie Alpha Tango? Lima Tango, sente, aporte fora do solo. Bruno 777, Lima Tango 0. Lima Tango 0, Bruno 777. Web 6740, aciona a indicação autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 050. 50 Mari, existe algum aeronave na nossa frente, isso aí tá não. Web 6740, é o número 1 na aproximação. Alguma possibilidade de mando ajuda? Passando fora do solo. 40, autorizado Itá. Comparação visual com o Hotel Lima Tango, chame em controle as duas aeronaves na frequência 120.8. Hotel Lima Tango, prossiga. Decolada RMAR, intenções para Candeias. Sim, Hotel Lima Tango, mantém as condições visuais. Confirme isso, altitude. Gente, hotel Lima Tango. Controle o Papa Romeo Charlie Alpha Tango. Papa Romeo Charlie Hotel Tango? Charlie Alpha Tango, cara, tá na retaguarda do Hotel Lima Tango aqui, eu disse na Candeias também. Alpha Hotel Tango, Hotel Lima Tango, gente. Ele é um fatanco de altitude? 500 para o terreno, tá? Com 777-57, controle 120.8. 208-7. Contato radar, saída da EL, suba e mantenha nível de voo 340. 340, perfil da EL, triplo 7. Confirme destino, mais um jatinho meu. Decolar com pro norte. Gente, pode copiar. Meu, confio em paz que se encontra. Loja da 10, o vento 070 graus, 8 nós. Controle 120.8, aciona 0115, Juliette Romeu. Bianca Juliette Romeu para acionamento, chame torre 1-2-95, procedimento correto. Gol 1260, semicentro Recife, na frequência 12685, alterna 12545. Semicentro Recife, 12685, alterna 2545, gol 1260. Na pista 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju, controle 120.8, transpor 5132. Afirmo, 5132, responde. Trajeto, corrigimento correto, após pronto para posicionamento. 08 graus, ângulo. Web 6740 autorizado. Desça para 2000 pés, ajusta no 019. Venha no 2000 web. Controle, bom dia, Papa Tango Juliette Tango Zulu, da cola da 10, perfil da Coral. Juliette Tango Zulu, contato radar, saída Coral, chuva em até nível de voo 080. Na Coral, Tango Zulu. Da 195, informo que daqui a 10 minutos a segunda está aparecendo aqui no nosso sistema, agora distante. Gol 1777, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 351-3325, gol 1777. Sim, aguarde cópia, nós não estamos chegando aqui no sistema ainda, vamos verificar, já chamamos para cópia. Vitor Mike, Quebec.